abraço, meu patrão Manuel da Graça, meu parceiro, tamo junto, dona Fátima. Que abração, meu parceira. Essa aqui é do meu amigo Etésio Nascimento. Valeu, parceiro. Alô, amor, estou ligando, quero saber de você. E pra te dizer que eu te amo, nosso romance não dá pra esquecer. Alô, amor, estou ligando, quero saber de você. E pra te dizer que eu te amo, o nosso romance não dá pra esquecer. O nosso amor é imortal, uma história real. Tudo é tão lindo junto a você, és a chama do nosso prazer. E hoje à noite eu quero te amar, naquele mesmo lugar. O nosso caso não vai ter fim, quero você junto a mim. Alô, amor, estou ligando, quero saber de você. Pra te dizer que eu te amo, nosso romance não dá pra esquecer. Alô, amor, estou ligando, quero saber de você. Pra te dizer que eu te amo, nosso romance não dá pra esquecer. Olha, meu patrão Gilson Mix, DJ Moral, tamo junto, papai. E hoje à noite eu quero te amar, naquele mesmo lugar. O nosso caso não vai ter fim, quero você junto a mim. Alô, amor, estou ligando, quero saber de você. Pra te dizer que eu te amo, nosso romance não dá pra esquecer. Alô, amor, estou ligando, quero saber de você. Pra te dizer que eu te amo, nosso romance não dá pra esquecer. Olha, meu parceiro, senhor,